Batango, Oscar Golf Kilo, confirme procedimento que iria efetuar. Gente, ainda desligou. Solos 46, Libra 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 3, 2, 3, 5. 6, 3, 2, 7, após alinhado, autorizado, decolagem, Ventuno 40 graus, 1, 2, 9. Na 6327, decola aos 47, controle Salvador 1208, bom. Controle Salvador 1208, na 6327, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, na 6327. Na 6327, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 240. Saída da EL para 240, Charme 6327. Cida. Canal 6327, após 2 mil pés autorizados, direto coral. Correção, direto da EL. Direto da EL, 6327. Novembro vem para as políticas, já livrou o STR, não atrapalha o método do controle reportar, frequência livre e chama o regresso. Gente, Mike Vitoral, só confirma o próximo local de sobrevoo? Mike Vitoral. Romeu Oscar Golf Kilo, desço para nível 050. Ou 1659, chama o centro Recife na frequência 125, décima 1, alterna 12, décima 8. 251-282, uma boa tarde, boa noite, 659. Controle Oceania 6327, solicita. Oceania 327, prossiga. Nível 220 e após a Elvo, aproade Ilhéu. Oceania 6327, está autorizado a presente voar Coral. Aguarde a transição para o nível final 220 e vá na proade Ilhéu. Coral 6227. A 327, autorizado no nível final 220. Nível final 220, chama a 327. Patão Gosta Gostilo, da presente, voo direto Duna, de separa 3 no pé, o ajuste na 0 na 3. Gostilo, confirma a indicada? Tem condições de manter a presente velocidade até próximo Duna? Não, acho que copiou a torre. Romeu Oscar, autorizado táxi, chame na Papá. Patão Gokilo Romeu Oscar, autorizado ingresso pista 1 na 7, reporte alinhada e pronta. 6327, chama o centro Recife, na frequência 125.1, na alterna 128.8. 125, na alterna 288, a chama 6327. Tango Kilo Romeo Oscar, autorizado a decolagem na pista 17, vento 140 graus, 129. Azul 6998, essa é a identificação. Autorizado chegada na área, desce para nível 050 na proa de ITAP. Hoje, instalador 1093. Autorizado chegada na área, direto ITAP. 08. Quilo Romeo Oscar, prefiro? Contendo o nome e o pé, declarado 97, contendo o meu pé, por exemplo. Controle, Quilo Romeo Oscar? Quilo Romeo Oscar, está mantendo o nome e o pé, corredor axé. Batango, Quilo Romeo Oscar, mantém o nome e o pé, corredor axé. Reporte no través fora da barra e confirme o estimado de pouso. Estimado 20 da próxima, reportará no farol da barra o seu pior. 1820, sim. Azul 2789, confirme que está no desvio? Não, só vou mostrar. Azul 2789. Pule na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada a Bonf e reporte no ideal de descida. Informa de instalador 1013. Mike Vitoral. Salvador 1208. Mike Vitoral. Muito boa tarde, Jota 3155-1110, Israel, Leda. 3155, contato radar na decolagem, suba via saída da El para nível 340. Ok, visual, podemos voar Leda, 3155. A 3155, a página 2000 está autorizada para a natureza de Leda. Ok, pós 2000, curva Leda, 3155, sobe a 340 na 340. A Batangosca Golf Kilo, desce para 2000 pés, hoje permanece no 0 no 3. Autorizado o sinal do NDB Zulu da pista 1-0, reporte estabilizado. Plantão West Golf Kilo, informa que tem um tráfego próximo à Duna, mantendo 510, um Robson 44, não vai interferir na aproximação. Boa tarde, Oceano 6355, autorizado a linha e decolar pista 10, vento 140 graus, 129. Mike Vitoral, para reporte visual com o Sr. Luiz Delta Lima. Para a descida azul 2789. Azul 2789, desce para nível 060. Até o 60, 2789. Controle da 3155. A 3155, prossiga. Pode ser se coordenar para onde motiva para o 55? A 3155, aguarde. Capitão Gosta Golf Kilo, complete final do procedimento NDB Zulu para pista 1-0, chame torre na frequência 118, decimal 95. 2-9-5, graças, boa tarde. Controle, boa tarde, hoje na linha 355, passe a 1000 pés, solicita proa direita, curva direita, direto da L e transformação na proa. Essa é na 6355, contato radar na decolagem, saída da L, após 2000 pés, autorizado curva direita na proa de da L. A solicitação é devido à formação na proa. Sena 6355, livre de vista. Autoridade de 6355. Angu, que romântica, faça saque no transponder, negativo modo Charlie. Da negativa que o Romeu Lógico. Da Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, pouso autorizado na pista 1-0, vento 150 graus, 1-2. Vento 1-0, Oscar Golf Kilo. Papa Romeu, Whisky, Bravo, Whisky, aciona a identificação, autorizada a descida até o nível 150, confirme por eu que está mantendo por quantas milhas? Autorizado por 110, está voando a banda, presente autorizado pelo 100. Confirme, Whisky, Bravo, Whisky? Positivo, autorizado pelo 110, está voando a banda, Gente, o Whisky Bravo Whisky, então mantém a proa de Amã, descida para nível 1-0-0, o ajuste na 0 na 3. 1-0-0 na 3, ajuste na 0 na 3. Patango Kilo Romeo, agora passou já a farol da barra, mantendo o nome ao país, não atrapa de conhecimento do controle reportar, frequência livre. Controle, o Papa Romeo, November Asterisk, para o regresso. Romeu November Echo Whiskey, mantenha-se via corredor e sua ajuste permanece 1-0 no 3 e após ingressar no corredor Interlagos. Repórter Interlagos, November Echo Whiskey, 1-0 no 3. Salvador Control, Odeia Azul, Sustaven, Double 1. Não, tem Romeu. Azul, Sustaven, 1-1, qual que é a ideia? What's the radar information to Julia Sagan? Roger. Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky, Edu Vossete para 2409. Edu para 2409, Azul 699, após o etapa e você revida 366, endereço para 2500 pés, ou ajuste 1013, autorizado final RNAV. Azul 7-1-1, with a contact 60 miles northwest from Salvador VOR. Descent at level 070, KNH 1013. KNH is standard. When ready for descent, it's clear down to 070, 2711, maintain back level 140. Roger. Azul 2789, desce para 4000 pés. 4000 pés. Oscar Golf Kilo, solo 08, ao liberar a primeira direita, 1-2-1-1. Chame Centro Recife na sequência 125.1, alterna 128.8. Recife para chamar, boa tarde, sim. Recife para o Centro Recife, não, deve ser região de Brópolis, mais Recife para o Centro. Aqui o Centro. Isso para o Whisky confirma indicado? 2-4-0, com Ente, reduza para 2-2-0-9. Médio para 9 November Oscar Whiskey, reporte visual com casa. Reporte visual com casa, Oscar Whiskey. 2789, descida para 4000 pés, o ajuste na 013, está autorizado o sinal RNAV, após passando para a revista 366. Livre RNAV, 2789, informaria passando 66, ajuste padrão, 2789. Instaladora, azul 699, estabilizou na RNAV. Azul 998, complete, aproximação chama em torno, frequência 118, decimal 95. Obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 698, 7 milhas para a cabeceira, marginado da Rosera. Azul 6918, pouso autorizado, pista 1 a 0, vento 1 a 40 graus, zona 3 mais. Pouso autorizado, pista 1 a 0, Azul 6918. Romeu Whisky, Bravo Whisky, tem condições de reduzir para 200 mais? Positivo, restrição 200. Controle, Nova Taraster Whisky, proda rotatória, visual com campo. 1097, 102, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Salvador, Papa Romeo, November Oscar Whisky, proda rotatória, visual com campo. Papa Romeo, November Oscar Whisky, reporte na rotatória, o QNH 1013. 1013, reporta na rotatória, November Oscar Whisky. Qual é a primária? 1251, a secundária 128, decimal 8. 251288, hoje, né, 635, obrigado e uma boa tarde. Companhia, na final da 1 a 0. Afirmo. Após o mesmo, autorizado a linha de manter, azul 41118. Após a passagem do colega, ele mantém no lugar azul 41118. Pro a Serra Vista 368, vai descer para 4000 pés, reportará passando Serra Vista 366, ok? Afirmo. RNAV passando 366, 2789. Azul 2789, complete aproximação, chama e torre na frequência 118, decimal 95. 1895 até amanhã. Boa, Salvador, 2789, sinal RNAV. Azul 2789, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Fechou. Vertical de Ceasa, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, faça um 360 pela sua direita, reporte após o 360, autorizado a final da 1-7. 360 pela direita, após autorizado a final da 1-7, November Oscar Whisky. Azul 6918, solo para azul 5, 1-2, 1-1 agora. Azul 4118, autorizada a decolagem, vento 150 graus, zona 3, não é? E decolagem da 10, azul 4118. Controle, o November Oscar Whiskey está executando curva pela esquerda para livrar um voo de pássaros. Gente, após ser autorizado o sinal da 1-7, aguardando a autorização, November Oscar Whiskey. Gente, ainda aguardando a autorização, November Oscar Whiskey visual com tráfego na final da 1-0. Da presente, está autorizado o sinal da 1-7, November Oscar Whiskey. Gente, sinal da 1-7. Azul 2789, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-1 nós, informa um Papa 28 Alfa na final da 1-7, não interfere. 2-7 do Tupi na final da 17, livre pouso na 10, 2789. Azul 4118, decolou 1-7, controle Salvador 1-2-0. 2-0-8, 4-1-1-8. 3-6-6. Contarei passando o Cerrado do 366, vai descer para 2.500 pés, isso pra mim. Controle Salvador, boa, Azul 4118. Azul 4118, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para nível 360. Sobe via Arboruno para nível 360, 4118. Gente, Mike Litoral. Bravo Whisky está passando 366. Informa o Whisky Bravo Whisky, completo o procedimento. Chame torre na frequência 118, decimal 95. Maritorre 118, 95. Obrigado. Salvador, Papa Romeo Whisky Bravo Whisky. Papa Romeo Whisky Bravo Whisky. Reporte Serra Vitor 372, QNH 1013. Reportarei Serra Vitor 372, ajuste padrão. Padrão, obrigado. Gol no 097, autorizado a alinhar e manter, agilizando manobra. Alinhe e mantém, 097. Papa Romeo November Oscar Whisky, pouso autorizado, pista 197, vento 130 graus, 126. Autorizado, pouso 17, November Oscar Whisky. Do 2789, solo 119, ao livrar a primeira direita, solo 1211. Ao livrar a primeira direita, 1211, azul 2789, grato. Tá passando o Ferra Vitor 372, Whisky Bravo Whisky. Do Whisky Bravo Whisky, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Informa a decolagem do Boeing da Gol da 1-0. Pacientes do Boeing, está no aguardo para o pouso Whisky Bravo Whisky. Gol 1097, autorizado decolagem, vento 130 graus, 13 nós. Autorizado decolagem, 1097. Torre Whisky Bravo Whisky, se for o número 1 da presente, gostaria de cancelar a aproximação visual pela direita, base para 1-7. Whisky Bravo Whisky, plano e instrumento cancelado agora aos 1820, autorizado curva à esquerda, reporte base pela direita da final da 1-7. Portará o Whisky Bravo Whisky, obrigado. Passagem por referência 314.0 da 10, pronto. Oxané 6314, autorizado alinhar e manter pistão na 0. November Oscar Whisky, solo aos 20, confirma o passe. O Whisky Bravo Whisky tem condições de alongar um pouco a base, aguardando para girar para a final da 1-7? Positivo, vai alongar o Whisky Bravo Whisky. Gente. 097 decolou os 21, controle Salvador 1-208. 208, boa tarde. Operador, boa tarde, Gol 1097 na ar, boa. Passando 1300. Gol 1097, contato radar na decolagem, por favor, sai da Arboruno para nível 360. De Arboruno para o 360, Gol 1097. Bolsonaro 6327, contato radar, 85 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha a proa de Mari para interceptar a chegada. Aguarde para a descida. Oceané 6314, autorizado a decolagem, vento 140 graus, 129. Iniciando decolagem pista 10, Oceané 6314. Passarei 2233, autorizado a linha de manter pistão no zero. Whisky para whisky, o solo foi os 2245 na escola. Frequência RIP, novembro das com whisky, boa tarde. Que veterar o paciente e mantenha 500 pés. É 6314, pode ir para o controle? Puxando é 6314, decola os 23. Controle Salvador 1208. 208, obrigado. É 6314, decolou como neném na sua escuta. Oceano 63114, contato radar na decolagem, sua via sai da MOMO para nível 340. Autorizado, subida via, nível de voo 340, 6314. Se é possível depois, a gente mesmo coordenar a proa de Cogbull ou NEM. Oceano 63114, avante coordenação. Obrigado. Azul 271, passando Sierra Vito 366. Azul 2711. Complete final GNSS approach, contact Salon on frequency 118.195. 118.95, good day, thank you. What do I have for go 1097? Go 1097, autorizado, vai left. Elefa, obrigado. Salvador Tower, good afternoon, Azul 2711. Azul 2711, continue on approach, stand by, runway located, Kennedy 1013. Stella, continue on approach, Azul 2711. Azul 4118, chame Centro Recife na frequência 126.0, terna 128.8. Recife 260, 288.4118. Passarei 2233, decola os 25, controle Salvador 1208, bom. 208, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, passarei do 2233, decolado na mão. Passarei do 2233, contato radar na decolagem, vou na saída da mão para nível de voo 160. Na mão 160, passarei do 2233. Autorizado para o de Cogbull. Autorizado para o de Cogbull, 6314. Muito obrigado, senhora. Azul 2, Azul 2711, clear to land. Runway 10, wind 130 degrees, 139. Clear to land, Azul 2711. Meia 327, controla as restrições de velocidade, voe na proa de ISAP. Após ISAP, voa horário Serra Vita 366. Proa de ISAP e após ISAP, o Serra Vita 366, lista as restrições de velocidade, né? 6327. Ente Mike Litoral, só reporte visual com local de sobrevoo. Local de sobrevoo, Mike Litoral. Salvador, boa tarde, voo 1869, informação de Leandro. Voo 1869, acione identificação, já se havia chegado a bomba para 4 mil pés, reduz a velocidade para 2509. Gente, 4 mil pés, 2 mil lugares mais, 1 0 9 7, chame está para Recife na frequência 126.0, terna 128.8. 260.288, obrigado, boa tarde. Atalho 2233, controle? 2233, escuta. Mas cumpriu a restrição superior da carta? Negativo. Da passagem do controle não entendeu. O senhor não tem condições de manter 3 mil pés? Ou não tem condições de cruzar o nível superior? Azul 2711, on the ground at 29. When you leave the runway, contact the ground 121.1. 121.1, 2711. A princípio, eu acho que sim. Se quiser manter alguma restrição, eu estou tentando ver se consigo cumprir a restrição superior. Não, porque eu só tenho que me garantir que vai cumprir essa restrição, ok? Porque no limite superior tem uma aeronave chegando por cima da sua aeronave. E quando eu autorizo o via, eu conto que o senhor cumpra pelo menos uma das restrições. Ah, não consegue cumprir, então pode manter 3 mil, então? Você para 3 mil? Bom, o senhor está cruzando 5.200 pés, suba e mantém o nível 070 inicialmente. Restrito 070 para 322... 33. É o 1620, uma abordagem. Vamos lá, senhora. Há mais 15 segundos para essa pronta. Reporte pronto, gol no 620. Teste, portará. Vamos lá na final, pode alinhar e manter enquanto eu. Está autorizado alinhar e manter quando pronto, sendo decolagem, o gol no 620. Teste, alinhar e manter no 620, obrigado. Mari 2, Rise and Fire, 04206, thank you. 1869, autorizado descida até o nível de voo 080. automatizado nível 080, boa noite, 69. Na 6327, tem condições de voar direto para essa réplica 366 e interceptar o sinal do procedimento RNAV da pistana 0, completando? Afirmativo, condições de voar para a réplica 366 e completando o procedimento RNAV da pistana 0. Gente, sem restrições de separo 2500 pés, altímetro 2003 e aporte passando do réplica 366. Sem restrições, descendo para 2500, 1093, acho que é 63. Azul 4206, reduce your indicated speed until 250 knots. 250 knots, Azul 4206. Atleta 2233, voa e vá Tátris. Vá Linha 315, chame Centro Recife, correção, o chame é 6314. Chame Centro Recife na frequência no 26.85, alterno no 25.45. Linha 85, secundário 125, o chame é 6314, obrigado, boa tarde. Boa. Passarei do 2233, suba para o nível de voo no 60. No 60, passando 2233. Voo no 869, desça para o nível de voo 050. Usado a linha e manter pistão no zero. A linha manter no zero, 6. Desça para o nível de voo 050. Desça para o nível 050, boa noite, meu irmão. Controle Salvador, uma boa tarde, voo no 620, passa 2000, Pucajamaru. Voo no 620, contato radar, suba para o nível de voo 370, via saída PUCA. 370, via no 620. Tudo bom? Mike Vitor Alfa, sim. Sena 6327, informa o tráfego próximo ao Serra Vista 366, realizando sobrevoo um helicóptero Robson 44, mandando 510, não irá interferir na sua aproximação. Está em contato o radar agora, mantém o nível de voo 180, está a 61 no milha, sudoeste, correção, nordeste de Salvador. Acione identificação, voe para a posição coral. Decolado coral, vai formar 180 milhas, nordeste. Salvador, Castador, Antes, Presidente Voo. Voo no 620, da Presidente Voijama. Voo no 620, controle. Prossegue, voo no 620, da Presidente Voijama. Presidente Jambo, no 620, obrigado. Reduz a velocidade para 2109. Reduzir 2109, 2069. Azul 4206. Azul 4206, go ahead. Go ahead, position after Serra Vita 366. Ok, Serra Vita 366, thank you. Salvador, volta 3835. 3835 da TAM, contato radar, supo nível 360. 3835, perfil da saída água. Amém. meu amigo. Agora foi programado da El. Você tem que me dar uma radial aí, porque agora pra mudar aqui fica difícil. Oi, Jean, da El. Foi direto, Leda. Leda, obrigado. Após o Serra Vista 366, autorizado para o procedimento. Autorizado para o procedimento após o Serra Vista 366. Positivo. Ah, grato. 1869, desça para 4000 pés, altímetro 103. 4000 pés, 1903, 1869. Reduza para 2109. Tá mantendo, boa noite, 69. Boa noite, menor. 869, desça para 2500 pés, estou o tímido no 013, informe isso, serve 366. Vamos descer 2500 pés, 1003, vai forma passando 366, boa noite, menor. Chanel 627, passou o serviço 366? Afirmativo, estabilizado, Chanel 6327. Complete a aproximação, chame Torre 118, decimal 95, bom pouso. Ok, Torre 1895, Chanel 6327. 1620, controle. Atenção, 1620. Forma tráfego, posição de 11 horas, 12 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível 180. A nave é a nave 630 da Força Aérea. Jogou 1620, sem contato ainda na nave. Tudo autoriza para o senhor direto ao destino, passarei 2233, DEAL 300. Aguarde. Aguarde. 0.206, leaving 0706,000. 24206, distance 2,500 feet, report Vito 6366. 2,500 feet, reporta visual com tráfego. Firme. 2,500, reporta visual com tráfego. Ente. Boa noite, 69 estabilizado no RNA, passou 366. 1869, completa aproximação, chame Torre, 118 decimal 95, reduza para aproximação, gol 1869. Reduzindo, chama a Torre 1895, 1869, boa tarde. Já retornou a bomba, mas retornou a bomba. Mente, Mike Vidal. Passeio 2233, voo direto Barreiras. Direto Barreiras, 2233. Mantém ponto de espera da 1-0. Romeu Lima, sua identificação? Número 20, planta nível 200, chama agora o centro Recife, frequência 126.85, alterno 2545, boa viagem. Centro Recife, 126.85, alternado 125.45, voa no 620, obrigado, bom trabalho. Meu nome é Lima, contato radar 70 milhas, 70 milhas de Salvador, voe direto Salvador, forma de descida, ajustou o time no 03. Na 6327, solo 42, ao livrar a primeira direita, solo 1211. Solo 211, na 6327. Complete approach, contact now, Salvador Tower, 118.95. 118.95, thank you. 69, pouso autorizado, vento 140 graus, 129. Autorizado, pouso, 190, 169. Tower, good afternoon, Azul 4206. Azul 4206, reporting passing Sierra Victor 372, Canadian 1013. 1013, call you Sierra Victor 372, 4206. Passa nível 170, chame agora o centro Recife, frequência 1225, decimal 1, alterna 128, decimal 8. 1869, solo 44, ao livrar a primeira direita, solo 1211. Ao livrar solo 1211, boa noite, 69, boa tarde. Boa tarde. Pode pegar a previsão, por favor, 9? Temos só mais essa aeronave na curta final da 10, após será autorizado o ingresso, com o 1169. Azul. 4206, clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 129. Excelente. Runway 10, 4206.